Oi, gente, queria dizer que adorei a ideia desse brinde, dessa tentativa de juntar as pessoas. Eu adoraria tomar cerveja com vocês, mas eu viajo amanhã super cedo, vou pegar minha filha na escola, então vou preferir ficar em casa arrumando a mala para viajar amanhã para Páscoa. É, meu brinde vai pro whistleblower lá, o cara que se denunciou, enfim, trouxe a público a história da Cambridge Analytica. Acho que tá na hora, né? De Facebook, Google, essa galera aí começar a tomar uns reveses aí pra gente ver se muda essa manipulação toda que estão fazendo com a gente. É isso, esse é meu brinde. Beijo, boa cerveja para todos.